um skater. Fazendo skate, o que ela não vai skater. Vamos começar, vai, vai, vai, vai. Vai. Tá, vamos começar então. Vou nem tentar te interromper, Cala a fala boca, aí. vai, vai, vai, vai. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Começar. Começando mais um Banana Nanica, o Drops do MRZI, a fonte semanal de desinformação não embasada mais processável da internet. Olha que bonito. Temos um slogan. Temos um slogan agora, hein? Resumindo, tá fácil na tese. Por aí. Estou aqui comigo. Porra, do site, só o seguir. E o resto é só parceria, né? Flammer? Oi! Temos aqui o Godolfinho. Boa noite. O ex-Edson. Exato. Temos o Felipe, que já participou aí com a gente também. Alô, querido. E estreando aqui com a gente, tem mais um colaborador nosso aqui, o Davi. Ha! Pegadinha do malandro. Viado, bicha, pinto pequeno. Viado, bicha, bola. Pastel de flango. Então, galera, a gente tá aqui gravando esse drop. Temos muitas notícias pra falar aí. Saiu tudo uma em cima da outra, né? Então, vamos começando falando por... Ah, eu não sei qual que é pior que a gente pode começar, mas... Vamos falar do Lobo. O que vocês acharam do visual novo do Lobo? Cara, bota, tem o que achar daquilo? Alguém me chamou o Kojima, lá do Metal Gear Solid, e disse, e aí? Desenha um personagem pra gente botar aqui no quadrinho da DC. Assim, não falaram pra ele que era o Lobo, né? Cara, que troço escroto esse Lobo, velho. Não, é tipo... não é escroto. É legal. Se não tivesse o nome... Não, para. Então... Se não tivesse o nome, Lobo. Porra, é genial. Não, né, tipo... desenho, mas não é Lobo. A gente vai fazer um Final Fantasy 96 novo aqui, ano 3000, com alienígenas, explosões espaciais, faz um personagem. Aí, oh, beleza, bom personagem, tá ligado? Ai, cara. Eu achei que o... Gostei dos anzóis. E se ele fosse o Lobo? Vamos mandar pra descer? Olha essas cores. Galera. Essas cores aqui, cara, tá meio parecido com aquele tal de Lobo, né? Manda pra eles aí, ver se eles curtem. Demorou. É, mas tipo, tá confirmado que esse é o Lobo da... do 952 mesmo, uma terra paralela, alguma coisa, não sei. Caralho, que merda. Cara, na verdade, eu vi a imagem e fechei a internet, então eu não quis mais saber. Eu fiquei o resto da tarde toda e posso falar na cama. É, o meu charuto da Bill Barato. Churato. Oh, mas cara, eu... Como é que... eu pago 3G da Vivo pra ver isso? O bom é que eles podem tocar o título da revista, pode ser, sei lá, Shell Shell, Yorkshire. Cara, o menino maroto. Cara, eu eu não achei mais o Lobo do Life de tão ruim, cara. O Kotoko, cara, o Kotoko manda muito melhor. Kotoko. Que isso, cara, não... Pô... A segunda foto que mandaram aqui, ele tá numa pose muito gay, cara. Ou, mas também, velho, tem aquele esquema, não que eu esteja defendendo, mas tipo, fizeram a mesma parada com o Dante lá do Devil May Cry e ficou legal pra caralho, velho. Do novo. É, a galera queimou a língua, tipo, é verdade. Muito foda, de repente sai alguma coisa mas legal. Mas vamos combinar que o Dante original, né? Caralho, já era meio. Sobretudo frito, perder né? Esse cabelo branco, tomar no cu, né? Ah não, mas melhoraram mesmo. Mas foi o mesmo esquema da galerinha, tipo, tacando pedra, sabe o quê, mas depois ficou foda. Mas, velho, tem certeza que vai estar uma bosta, mas é só pra dar um. Ele nunca foi tão dobrado quanto um Fusca, sabe? Ele nunca foi tão forte e grande quanto um Fusca pro ser humano. Olha essa imagem que eu mandei, cara, olha essa imagem. Nossa, cara, que errado isso. É um lobo, cara. É errado, velho. Cara, não tem que falar. Tristeza, velho. Mas será que se... Será que esse lobo novo, ele bebe cerveja e fuma, meu? Cara, tá com uma cara de leite com pera nervosa. Ele tá com a cara de PG-13, cara, porque ele não mete medo. Ele não mete, né? Não dá, cara, É o Serginho do Big Brother, cara. Mano. Não, pra começar, mudaram a raça dele, né? Porque ele não é mais um clariano. É? Ou. Porque o clariano, ele tem uma pintura facial mesmo. Pintura não facial, não. Era do rosto dele ser. Era branco com preto. E os olhos vermelhos. É da raça. Não é corpo pente porque ele é metal, não. O David perguntou se ele vai beber e vai fumar, tá ligado? Tipo, ele vai beber leite de soja e vai fumar charuto, cigarrinho de chocolate, tá ligado? Vai fumar rola, isso que ele vai fumar. Não, eu não falo esse tipo de palavreado, não uso esse tipo de expressão. Palavreado chulo. Essa palavreada é chula, tá? Ele vai fumar narguilé de morango. E vai tomar vodka energético. Cara, tipo, não tem. Como é que vai dizer que esse cara é o maioral, tá ligado? O filho da puta, que não leva o cara. Pra que... toda a como que vai ser a moto dele? A moto não, ele vai andar de lambreta, ou de Honda Beat. Ele vai andar de pop. Eles mandaram bicicleta, porque faz ao meio ambiente. É, exato. Se o Gariba tivesse aqui, no mínimo ele ia falar que era uma digievolução anterior do lobo. Ah, cara, puta merda, meu. Esses novos 52 só me dão vergonha. Só pra deixar registrado, o Flammer mandou essa imagem, tipo, à tarde, tá ligado? Eu só mandei um hashtag chega de viver. o amigo meu tava perguntando se, sei lá, vai que quando o lobo for pissed off, né? Feito o Hulk, ele vai inchar e vai ter uma cara de lobo, né? Vai surgir um charuto da boca dele. Vai surgir um charuto. Achei a bunda dele, só tem fome. Cara, eu tô olhando aqui, o lobo live de cara e tô achando massa. Eu tô olhando essa imagem do lobo em cima de uma motinha aqui do Life, que eu vou mandar pra você. O Life de View, esse design novo do lobo, começou a dar mortal pra trás, né? Tá ligado? Aê, fez um bagulho foda! Bom, mas eu acho que assim, onde ficaria bem esse lobo aí, né? Ia ficar muito style. No 3zinho, caneta, furacão, ia ficar muito foda. Ele tem que ir pro Crepúsculo, cara. Esse... Não, Crepúsculo, cara. Vai dizer, cara, que só, não, só falta ele brilhar ali. É o Loki, velho. É o Loki do Viva Avengers. Esse azul, cara, dele parece que brilha, né? Tô olhando assim. Brilha muito, mas o colete tá na moda. Pega a foto do ator que fez o Loki e coloca do lado. Brilha muito dos novos 52, esse lobo aí. Brilhou. É louco, cara. E vocês não entendem de moda. Ele tá de botinha, né? Ó, o outro me dá de bota, então, porque esse aí tem um pé pequeno, por isso que é. Olha que linda essa imagem, como eu mandei vocês aí, ó. E, tipo, ele parece raça de Mass Effect, tá ligado? O mestre mandando muito, hein? Freio wireless, tem freio wireless, cara. Freio wireless. Não é Life of the Cast isso aí, deixa quieto, vai. Não era, cara, chega. Deixa pra próxima. Pô, mas essa imagem do Life de legal tá o óculos de grau que o lobo tá usando também, né? Tipo tiara, estilo pagodeiro, né, mano? É o Juliette. Juliette, óculos Juliette, cara. Ah, galera, puta merda, cara. Esse lobo... Triste. O lobo é o lobo Loki pra mim. Pra mim tá o lobo Loki. Muito... Lobo pra agradar menininhas e crianças que lobo... gostaram do Loki no filme. Lobo também. Loki de crack, né, tá ligado? Tem gente falando por aí que o pessoal se agradou desse novo visual aí. A geração leite inteira, né? Adolescentes meninos, né? É. Vocês não gostaram porque vocês são velhos. O lobo é pra atingir essa galera mesmo, o princípio dele. É pra atingir garotada nova. Infelizmente. A gente cresceu. A gente... que agora é tudo velho rancoroso, né? Velho rancoroso. Nossa, tá muito errado esse lobo. O problema não é ser velho rancoroso, o problema é pegarem um personagem que você gosta e cagarem nele. Cria uma porra nova, velho. Não, só pra deixar bem claro, eu não gosto de lobo, tá? Mas só achei sacanagem. Ah, cara, o lobo é foda, cara. O lobo é foda. O lobo é foda, velho. Um dos poucos personagens da DC que eu gostava, né? Não gostava agora. É, agora não dá mais. Mudei a foto do. Minha foto da capa do Facebook pelo lobo que vale, cara. O do Life. Vou botar o do Life. O do Life. Cara, de quem que ele roubou a foto dessa moto, velho? Quem ele roubou? Porque tá bem desenhada em algumas partes, tá ligado? Tipo, a parte que tá mal desenhada, com certeza. A parte que tá cagada foi ele que desenhou, que é tipo o retrovisor, assim. Pô, da hora, dele, dá pra ele ver o pinto cabeludo dele, mano. Caralho, tá, chega de viver. É, né? Chega de viver. Ô, chega de viver. Vamos pra notícia mais bombástica do dia, que foi o. Do dia não, já vai ter passado quando essa porra for ao ar. Mas o Ben Affleck é o Batman. Ixi. Comentário do Tigre de tudo, cara. Ninguém tem o que falar, cara. Só de graça na internet. Eu tenho algo pra falar. Sabe o que eu achei? Achei tudo pouco. Ando de cuequinha verde e tomando cura. Né? É pior, né, cara? A gente tem que chamar o George Clooney de novo. É. O Val Kilmer. Poderia ser pior ainda, mano. Já tô se fosse Orlando Bloom, meu. Ah, bota o Orlando Bloom de Robin, cara. Bota o Orlando Bloom de Robin, na moral, velho. Não, cara, o agora... Robin vai ter Batman, não. Agora o Robin tem que ser o... Tem que ser o Matt Damon. É, tem que ser o Matt Damon. Não, bota o Orlando Bloom de Arc Flash. Ai, caralho, velho. Ele é muito merda, cara. O cara fez o Demolidor, meu. Ou podia pôr o Ben Stiller, né, de Robin. Pô, podia pôr o Bob Schneider. Podia pôr o Bob Schneider de Batman. Podia pôr o Ben Stiller de Batman. Começava a gritar, né? É Ben Stiller de Zoolander, tá ligado? Zoolander, isso, cara. Só que com uma máscara Jack do Batman. Black de Robin. É, o Jack Black de Robin e o... Do Lander, supermodelo de dia e... Nossa. Combatente de noite. Ah, se for assim, o Adam Sandler tem que ser o Coringa, tá ligado? o taco de golfe batendo no Robin. Isso é foda, cara. Pois não, meu, bem Apple. Ah, sério, péssimo. Cara, passou a internet o dia todo falando só disso, cara, só disso. Todo mundo descendo a lenha, né? Todo mundo tava, né, tipo... Quem é que tá comandando a Warner lá, cara? Cara, eu escrevi... É o Stan Lee, cara. É o que eu escrevi em outro site aí, cara. A Warner deve ser ninfomaníaca, velho. Porque vai gostar de tomar no cu, assim. É o Stan Lee, cara, que tá dirigindo a Warner. É o Stan Lee, cara. Rola uma reunião de sócios majoritários, tá lá na ponta da mesa e está ali. E aí, como é que deve fuder a Adidas dessa vez? Não, ele tá sentado na ponta com aquele. Com aqueles óculos de disfarce com. O nariz do agora. Mano, não, mano. O melhor Batman do mundo era o gordo do Ninja da Pesada e o melhor Robin é o Liu Kang, tá ligado? Certeza absoluta. Tá falando Haru? Não lembro o nome do cara, o. Branco, é o gordinho que já morreu, o Chris Farley. É, foi o Chris Farley. Ia ser muito mais Batman. Putz, esse era muito bom, mano. Queria dar os golpes e lá batia no irmão dele toda hora, mano. Ia ser muito mais Batman que o Ben Affleck, cara. Ah, velho, eu o Ben Affleck, né? Ben Affleck tava indo bem como diretor, cara. Que isso, ele chamar isso. Eu fui dizer, velho. Não, ele tava subindo a carreira dele. Batman também. Mas, cara, tipo... Mas o próximo... O próximo filme do Superman faz sucesso, ele vai dirigir o filme do Batman, parece. Tava lendo MDM. Mas foi uma estratégia interessante, meu. Sabe por quê? Que, por exemplo, assim, se o Ben Affleck interpreta ele mesmo com o Bruce Wayne, ou seja, idiota, tipo, seria totalmente perfeito, assim, ele ser o Batman. Ninguém desconfia que ele é o Batman, porque ele é um cretino de dia, entendeu? Talvez isso aí que eles queriam fazer. O jeito de parte é interpretar ele mesmo, né, cara? Exatamente. chama o Charlie Sheen, então, se for assim. Em vez de pagar, pode falar isso aqui. Não, chama o Charlie Sheen, cara. Interpreta ele mesmo. Por quê? Ia ser muito foda, hein, mano. Ia ser um Batman muito sacana, né? A gente pegando um alto puta, tá ligado? Sendo preso. É, tipo, tem um Robin Hood, dá uma comenta. Mas fala aí, Edson, foi mal. Não, cara, sabe o que eu fico mais puto? É que não vai cagar na franquia do Batman. O Batman vai cagar na franquia do Super-Homem. Super-Homem tá bem, né? O Nicolas chora agora, cara. Pelos mamilos. Vai chegar lá sem poder lá, vai o Ben Affleck vai bater de frente com o Superman, né, cara? E o mais legal é que, claro que não vamos fazer filme da Liga, né? Mas se um dia tivesse filme da Liga, ele seria o Batman do filme da Liga, imagina, cara. Nossa. Ah, o Matt Damon tinha que ser o Aquaman, então, né? É, mas já tá falando que vai ser, né? Aquaman tem que ser o Momoa. Momoa. Nossa, Momoa é muito bom. Aí, velho, na moral, o louco vai comer até que, hein? Ele mandou bem no Game of Thrones. É, pega o visual dele no Game of Thrones e pinta de loiro. Pois é, bota ele brutão. Bota aquele lá comer do. Como é? Que só tem uma mão, maneta. É o. O Momoa é o Aquaman pau no cu que você merece, né, cara? Caralho, o Ben Affleck, velho. Ele tava com uma carreira tão boa de diretor. Pra se queimar com seus bosta. Mas vocês acham mesmo que o Ben Affleck é pior que o Val Kilmer interpretando o Batman? Vai ser. Vai ser. Cara, ah, não sei, cara. Você não viu, né, cara? Só vai ser pior que TDKR. Ah, isso com certeza. É, isso é verdade. O Ben Affleck é tão bom. Oh, não, cara. A trilogia, Batman do Nolan vai ser melhor que o Ben Affleck de Batman, cara. Conseguiu. O Ben Affleck conseguiu. Parabéns a todos envolvidos. O Ben Affleck é tão bem diretor. Fez o Argo. Tava com rotação pra Oscar, velho. Sendo respeitado dentro da academia de cinema mundial. Aí vai e o Snyder chega. E aí, velho? Fazer o filme, e Elec? Tá aqui, ó. Elec, tomar um narguilé e fazer o filme aí, Elec. Você pensou em ser o Batman? Batman. Pega aquele seu Demolidor lá e fica de preto. Cara, o único papel que o Ben Affleck pode interpretar que vai ficar bem é de joelho, cara. O Edson tá meio ressentido. O Godolkin tá meio ressentido, né, cara? Tá ressentido, ele não, eu acho que ele não gosta do Ben Affleck. Não. Cara, olha a foto dele de Skype. Olha a foto dele de Skype, ele tá com essa cara agora. Ele tá com essa cara. Tô envergonhado, né? Vou mudar pra cara do João da América. No fundo, eu tô gritando chupa descer. Eu também, cara. Eu falei bem alto, né, cara? Puta que pariu, essa DC só faz merda, cara. A única coisa que eles não cagam muito ainda é as animações, cara. De resto... Ainda. Wanda. Oi. E sim, já pensando numa outra hipótese, já que você fala que a Warner só quer fazer merda, e se eles colocassem o Nicolas Cage tiozão do churrasco com o mullet pra fazer o Bruce Wayne? E aí, meu? Ia ser foda, cara. Ia ser do caralho. Eu vi uma imagem do... Dessa saga atual do Demolidor, que ele tá... Acho que é do Mark Wade, que tá o cara lá. Olha o Batman Vermelho, tá ligado? É o Batman Vermelho. O Mark Wade é um... Tá aí a imagem que passei pra vocês, velho. Que foda, velho. Olha, é o Batman Vermelho. O Mark Wade acertou mais uma vez. Mas, cara, tá rolando aí, pelo menos. Tá rolando uma notícia. Não sei se foi confirmado ainda, mas tá rolando uma boa notícia aí que o senhor Walter White vai interpretar o Lex Luthor. Yeah, bitch! Yeah, bitch! Eu vi aqui alguns estão dizendo que já é certo, cara, que o Bryan Cranston vai ser o Lex Luthor no Batman e Superman. Pelo menos uma notícia boa a gente teve, não sei. Então, é bom. E o curioso é que agora o Lex vai começar a produzir metanfetamina verde, né? O Heisenberg. Agora, pô, aí sim, cara. O cara é ator foda. Já mostrou, né, cara? Eu não concordo com isso aí, hein? Não concordo, hein? Porque o Lex Luthor é um merda e o ator é bom, meu. Como assim? Como eu vou fazer isso aí, pô? Ah, cara. Tem que dar um fuder. Vou fuder seu Lex Luthor, né, cara? Pô, mas o Lex Luthor é o cara mais burro do mundo, pô. É verdade, isso faz sentido, cara. Isso é. Cara, na boa, tem que ser um bom ator. Você vai ter que torcer pro Lex Luthor salvar a gente do Ben Affleck. É o que eu tô falando. Cara, a gente vai ter o Ben Affleck no filme. Vai ter que ter um... Eu vou torcer pro Lex Luthor matar o... Vou torcer pra ele matar o Superman, o Batman, comer a Lois Lane e virar prefeito de... Virar o touro do mundo, cara. Vamos torcer pra essa notícia. Essa notícia ser for real, né? Porque na mesma notícia tá escrito lá Matt Damon pra Aquaman. Então, não sei se eu posso confiar muito, né? Mas... Caraca, velho. Era só o que faltava, além de tudo, o Matt Damon com Aquaman também, velho. Do caralho, cara. Oh, mas se for seguir a ascendência do lobo, poderia ser o Justin Bieber pra Aquaman. Aí ferrou de vez, hein, meu? É, Justin Bieber pra lobo já. Tá aquela cara então. Que... Aquela cara ali. Cara, lobo tinha que se romper, mano. É, né? Não tinha outro, né? Não precisa nem maquiar muito, né? Ele já é feio pra caralho. Ah, então, galera. Acho que a gente tinha pra falar era isso. O lobo ficou uma bosta. O Ben Affleck é um merda, mas vai terminar com a franquia do Superman. O Garisha é um broxa. O Gariba é um broxa. O Gariba é um broga. Um viado. Droga. Um viado. Brocha. Então tá, deixa eu ver alguém que quer dar uma consideração final aí, seguir. Ah, velho, chupa descer, né? Flammer. Morreu. Mas ele falaria chupa descer também. Ele ia falar chupa descer. Davi. Chupa descer. Edson. Chupa descer. Felipe. Chupa DT, chupa JJ, tá aí teu herói, filho da puta. Graças a Deus, cara. Então, galera, com esse grande chupa DT, encerramos nosso drop. Até sei lá quando. Falou! Aê! Temos o Edson. Coragem. Suco de orange, suco de orange. Edson, muda seu nome, eu. Não, deixa o Edson. Deixa o Edson mesmo. Temos aqui o Godolkin. Boa noite. Oi, Edson. Tá gravando aí? Gostaria de mandar o franguinho do capeta tomar no meio dele por aquele maldito podcast. Devidamente adotado, registrado e será publicado.